ano era 1997. Começava então o pontapé inicial de uma grande história de sucesso. Um carro Fiat Uno surgia a porcalinha. A brincadeira deu tão certo que tivemos que evoluir. Em pouco tempo veio a mega porcalinha, caindo no gosto da galera. Devido isso, em 2008 foi lançado a luxuosa Portelinha para consagrar-se a carreta Rasta Povão. Luxuosos e luxuosas, a hora chegou. Apresentamos para vocês a nova Portelinha em alta pressão. Com definições espetaculares nos graves. Médios e agudos. A história da Portelinha vai seguindo, rompendo todas as fronteiras, conquistando vocês, que é o nosso maior interessado. Dito isto, é hora de chamar os comandantes, DJ Samuel e DJ Marcelo. É hora de dar show. Vai começar. Tudo pronto. Tudo pronto. Vamos estremecer os seguidores agora. DJ Marcelo e DJ Samuel. Produção e mixagem DJ Elias para todo o Brasil. Vivo no meu quarto tão sozinha nesse frio. Nova Portelinha em alta pressão. Eu sei, mas olha só o meu filho. tocando em alta pressão. E você tá gostando, pra nós é satisfação. A nova Bordelinha em alta pressão. Eu já desconfiava dos seus sentimentos. Você já não me olha como antigamente. A nossa relação está se esgotando. Negão da mídia. Você me demonstrava uma coisa antes. Agora vi você mudou até bastante. Eu não aguento mais essa situação. Decide de uma vez deixar meu coração. Eu sei de tudo e agora eu vou perguntar. Ou ela ou eu. Escolhe de uma vez, não tente me prender. A tentação do sucesso. Eu já desconfiava dos seus sentimentos. Você já não me olha como antigamente. A nossa relação está se esgotando. Você me demonstrava uma coisa antes. Agora vi você mudou até bastante. Eu não aguento mais essa situação. Decide de uma vez deixar meu coração. Eu sei de tudo e agora eu vou perguntar. Agora é a nova Bordelinha em alta pressão. Alô, DJ Samuel, alô, DJ Marcelo. Banda Beijo Molhado. Janda Mídia. Produzindo os melhores CDs do Pará. O telefone tocar e alguém me despertar. Era algo que eu não ligava e agora me atormentar. E por mais que eu tente ignorar, eu me ponho logo a pensar. A confiança que me depositou, o crédito mal feito foi só dor que tu lucrou. Pois sei que eu traí quem eu tanto amei. Vulgarizei o que eu mais prezei. Essas malditas imensas são as piores amigas. São elas que te acusam. Em alta pressão. Nova Bordelinha em alta pressão. Amar em minha vida foi sinônimo de errar. Júnior da mídia. Paguei um preço tão caro só por me entregar. Me tranquei em casa até passar. Vou te amar sem medo de errar. Um mais um nem sei.

depois botar pra botar encaixada muito brava, depois botar pra botar fica enlouquecida, depois dessa coisa brava. Ah, encaixada minha cantada, botada encaixada, depois botar pra botar encaixada muito brava, depois botar pra botar fica enlouquecida, depois dessa coisa brava. Toma encaixada minha botada, botada encaixada, depois botar pra botar encaixada muito brava, depois botar pra botar fica enlouquecida, depois dessa coisa brava. Ah, pende, vem pra festa da Nova Portelinha em alta pressão. Vem pra festa da Portelinha.

tocando em alta pressão. Eu não sei o que me atrai em ti, o que me leva a gostar tanto de ti. Não consigo explicar. Você não é um bom homem pra mim. Tudo que me faz chega a ser ruim. Como posso te deixar? De zoar, tem zoima que me leva a colar em ti. Qual é o segredo? Qual é o segredo? Vira a noite pensando em você. Sinto sua falta, é um desespero. Te peço, volte pra mim. Sete voltas, andando sem direção.